soy un transformador. Transformo coisas feias em coisas lindas de valor. Ver beleza onde não se vê beleza. Ver amor onde não se vê amor. Descobrir coisas bonitas onde ninguém dá valor. Calçada, que tristeza e que coisa mais linda. Um amor de sarjeta é o Sebastião amando a Florinda. Um moleque sem tênis tomando picolé que ele achou na lata de lixo lá na rua.